avô. Sobre a cruz o bom Cordeiro dura morte já provou. Puna tudo no madeiro para Deus Pai nos contou. Com seu sangue tem lavado nossa alma imortal e também nos resgatou do poder do mal. Já no santificado onde o Pai Celeste está. Este sangue nos indica o infinito imenso amor de Jesus, Pai, purifica todo pecado. Já no lavar, já no lavar.